Silvio Santos, eterno homem do baú, dono do SBT e uma figura carismática do nosso país. E a gente tocou três aqui pra lembrar dele, né? Coisa Nossa, que juntou também Jalisco e outras músicas aí, né? O Popurri, que começou com Coisa Nossa, Sorria e Ritmo de Festa. Essa é a nossa Bodega do Maguila especial. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você sabia que você pode participar aqui do nosso programa? Muito bem, pode participar sim. Pelo 89, é o DDD, 99992-7022. Não seja um ouvinte silencioso. Aguarde sua participação, tanto você das rádios como também das web TVs. Mas enfim, meus amigos, é o seguinte. A gente tá meio sem clima, né? Pra gravar quadro essa semana, não tem nem o que fazer. Então eu resolvi reprisar aqui um quadro do Juan Lementes. Foi o primeiro quadro, a aparição do Juan Lementes aqui na Bodega do Maguila, que indiretamente teve a participação do homem, do Silvio, tá? E antes que diga, ah, isso aqui é ofensivo, não sei o quê, isso aqui eu gravei há muito tempo, foi 2022, tá? 2 anos atrás, certo? Então, pra relembrar o patrão da nossa forma, né, da forma que a gente sabe fazer, vem aí Juan Lementes, o adivinho peruano, com seu Luz Queimada na sua Bodega do Maguila. Ele tem o poder de mover objetos com a força dos braços. Ele é o guardião das chaves da casa onde mora. Ele tem a força e o auxílio dos irmãos de luz, água mineral e gás de cozinha. Agora, nesta emissora, o programa Luz Queimada, com o vidente, tarólogo e busólogo Juan Lementes. Olá, olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando o primeiro programa Luz Queimada, apresentado por mim, Juan Lementes, que sou vidente, sou tarólogo, sou busólogo, sou ornitólogo. Vou seguindo com este programa aqui, que é o programa Luz Queimada. Pero o que é o programa Luz Queimada? Por que Luz Queimada? Luz Queimada são as pessoas que não têm perspectiva na vida. Não aguenta mais o fracasso no amor, na vida profissional, na privada, na cozinha, na área de serviço. Se você se sente uma luz queimada, se você não aguenta mais isso, me procure, me consulta, é baratinha, solo 500 reais, pero para aqueles que não têm condições de pagar ou querem fazer um test drive antes da consulta, eu abri este espaço para responder às dúvidas de vocês, às dúvidas de vocês. Eu que tenho a força e o auxílio dos irmãos de luz, água e gás, sou a melhor pessoa para resolver sua necessidade, desde que não seja emprestar dinheiro. Nossas linhas já estão abertas para você. Nosso número é o 345-66-mole-mediadura. Pode ligar e eu te atenderei, garanto. A carta que você mandou. Muito bem, muito bem. Vamos agora a nosso primeiro depoimento, a nossa primeira carta de uma pessoa que não se identificou, pero diz o seguinte: Juan Lementes, outro dia fui em la casa de minha sogra para um almoço em família e ela me ofereceu um pato assado. Eu comi este pato e achei sensacional, maravilhoso. Pero logo que saí da casa da velha, eu me senti muito mal. Lo que pode ser que se sucedeu? Será que minha sogra fez um trabalho para que eu ficasse doente comendo aquele pato e adquirisse uma doença? Meu amigo, eu estive analisando seu caso e eu devo dizer o seguinte. Sua sogra te odeia. Sua sogra não gosta de ti. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Pero ela chegou ao limite de colocar energia ruim naquele pato. Ela preparou o pato com uma energia ruim. Colocou chuminho dentro. Vamos a outra mensagem, a outra cartinha de uma pessoa que diz o seguinte. Juan Lementes, é uma mulher. Juan Lementes, eu contratei seu serviço para encontrar a pessoa amada em 3 dias. Você realizou o serviço, me cobrou 500 reais. Eu encontrei a pessoa. Eu encontrei a pessoa. Pero ela não quis ficar comigo, não ficou aos seus pés. Eu exijo meu dinheiro de volta. Olha, minha filha, eu devo dizer o seguinte. eu realizo o trabalho de encontrar a pessoa amada para você. Agora, se ela vai querer ficar com você, aí já são outros 500. E não digo de 500 reais de consulta. Agora, meus amigos, devo dizer que devo parar aqui nosso programa para uma breve pausa. Daqui a pouco, irei invocar a los muertos. Nós somos o único programa de rádio que invoca a los muertos. En el próximo bloco iré realizar este procedimiento. No perca, no desligue su radio, no mude de estación. Es de aquí a público. Volvemos pronto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Juan Lemente, com ele, seus problemas têm solução. Muito bem, estamos de volta com o programa Luz Queimada. Comigo, Juan Lementes, sou vidente, sou tarólogo, sou buzólogo, sou ornitólogo e também, metendo o pé um pouquinho no espiritismo, vou também a trabalhar com a invocação de los muertos. Está todo preparado aqui em nosso estúdio e agora nós vamos a invocar a los muertos. Oi, quem é que falou e morto? Quem é que falou e morto aí, ba? Oi! Ritmo! É ritmo de festa! Mas o que é isso? O carnaval já passou, meu filho? Não deve estar havendo engano. Isso aqui é um programa de rádio. Eu sou um vidente, um tarólogo. Quem é você? Vai dizer que não me conhece. Você não vê televisão, meu amigo? É, eu estive aqui, eu entrei aqui, porque a minha filha número 6 me disse que havia um inferninho aqui nas proximidades. E eu estou procurando este inferninho até agora, porque hoje eu tô de fogo, eu estou de fogo. Ah, aí... O senhor é que é o cafetão deste lugar? Não, senhor, eu não sou cafetão nem lechão. Eu sou um vidente, um tarólogo. Você não está me ouvindo? Ah, eu já sei. Então você é da Guarda Montada do Canadá? Não, eu não sou da Guarda Montada do Canadá. Eu estou invocando a los muertos. O senhor está atrapalhando meu serviço. Se o senhor puder sair, eu agradeço. Não. Senhor é meu outro nome. Pode me chamar de Silvio, que estamos em família. Ah, ai. Mas você diz que está invocando os mortos. Mas será se você consegue invocar o Lombardi? Mira, eu posso tentar. Não tem outro nome mais fácil, assim, para nós fazermos a procedência? Na realidade, eu não sei, porque a minha emissora é cheia de peso morto. Tem um menino lá que só traz problema. Eu sempre digo a ele, sempre que eu encontro ele. Olha, você não está dando o suficiente de si no seu programa. E aí ele vai dar o suficiente e ele continua, mesmo o público não gostando dele. É um peso morto, mas eu tenho que aturar porque eu mesmo que contratei este menino. Oi! Mira, se o senhor não vai rodar, por favor, não atrapalhe. El infernito, eu não sei onde é. Você pode perguntar ali na portaria da rádio que ele viria conhecer melhor esta região. E se o senhor puder me dar licença, porque agora não dá mais tempo. Eu não posso mais invocar a los muertos por sua causa. Oh, que bagulho. Calma, meu filho. Olha, pela forma que você me tratou, eu vou embora. Mas eu vou pedir ao meu genro, que mande fechar essa espelunca. Mande fechar esta rádio. Aí, ritmo, eu vou embora. Oi, vai pra lá, eu vou mesmo. Esse cada um que me aparece, eu pedi um muerto, eu não pedi um senil. Oh, meu Deus. Até na próxima. Oportunidade e lembre-se: se você não procurou o Rolê Mentes, não procurou ninguém. Venga hasta mim e eu resolverei o seu problema. Hasta la próxima. Rolê Mentes, com ele, seus problemas têm solução. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Torneira. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega. Tá aí, você ouviu o Juan Lementes, o adivinho peruano e uma homenagem que a gente fez ao Silvio Santos, né? O quadro foi exibido, a gente exibiu originalmente em 2022, mas estamos reprisando agora para relembrar da alegria, né? Do nosso querido patrão. Oi, patrão! Ok, Silvio! O cardê do baú da felicidade traz casas para você. Muito bem. Então, que é que nós vamos fazer agora? Vamos de abraço, né? Pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Lembrando que você pode participar do nosso programa, sim, pelo nosso Bodega Zap. Não seja um ouvinte silencioso. Qual é nosso zap? DDD 89 999927022. Exatamente, 89 999927022. Deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a Bodega do Maguila nos quatro cantos do país e mais quatro países também. Não tem como a gente mencionar todo mundo, mas quem eu não mencionar, um tapinha nas costas, um forte abraço e o desejo de um bom fim de semana. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metró, galera também de Fronteiras Piauí, da Fronteiras FM 87,9, Vila Nova do Piauí, da Vila Nova FM também 87,9, pessoal lá de Campo Maior Piauí, da Rádio 100 FM 100,7, a galera de Teresina. Alô, galera do Parque Piauí, Lorival Parente, toda a região sul da capital que se liga na Verona FM, FM Verona, ainda não se decidimos, 87,9. Um abraço também ao pessoal da Rádio Educativa Marília FM 106,9, lá de Marília, São Paulo, galera de Cachoeira Dourada em Goiás, São Paulo capital. Temos muitas web rádios transmitindo aí a gente na capital São Paulo. Manda um abraço aqui ao pessoal da Rádio Dinossauro Web e também da Rádio Explosão, duas emissoras aí parceiras nossas na capital paulista. Galera também de Brejinho, Rio Grande do Norte, da Rádio Cultura do Brejo, galera também de São Paulo do Potengi, da Web Rádio e TV Novo Juremal, pessoal também de Rodolfo Fernandes, da Rádio Maracajá FM lá no Rio Grande do Norte, Cruzeta também. Alô, galera de Cruzeta, cadê a participação de vocês? 89999927022 é o zap pra você de Cruzeta e qualquer ponto do Brasil também participar aqui da bodega. Galera também lá de Isaías Coelho, Piauí, da Santa Isabel FM, Porto Nacional Tocantins, Rádio Tocantins Digital, aquele abraço. Guarulhos, São Paulo, da Rádio Top Show, meu amigo Diego, Areia Paraíba, Colatina, Espírito Santo, sim, Bom Jesus, Piauí, Senador Cortês, Minas Gerais, galera da Rede Rural de Rádio, Rondonópolis, Mato Grosso, Santa Carmen, galera lá da Vale do Azul FM, 104,9, alô Ivo, aquele abraço. Rio Branco no Acre também, galera da Rádio Rio Branco Web, pessoal também lá da Rádio Acre Tropical de Manso Lima, nos quatro pontos do país, bicho. Não tem como, a Bodega do Maguila estouradaça. Galera de Zé Doca, Maranhão, Povoado Josias, aquele abraço. Rádio Com Difusora FM 87,9, Bahia também, Iaçu, Milagres, Anguera, Ipecaetá, alô Reginaldo, alô Ronaí, aquele abraço. Galera lá da Patos FM 87,9, nosso ouvinte Maiara também, acho que é Maiara o nome dela, né? Pessoal aí lá de Ipecaetá junto com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. São Francisco do Maranhão, agora também Mãe do Rio no estado do Pará, que nos ouve pela Rádio Web Super Jovem. Enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora é hora de ouvir os áudios da galera que estão chegando pelo 89999927022. Nosso ouvinte Cícera participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9 Camaragibe FM. Também, Maguila, quero dar os parabéns para minha rádio que está aniversariando. Olha! Maguila, Deus abençoe o seu programa. Amém! Tenha um ótimo final de semana. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília, de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. E um abraço aí ao pessoal da Camaragibe FM. Eu acho que merece, não merece? Merece. Então, em homenagem à Camaragibe FM por mais um aniversário de fundação e também as outras emissoras. E o pessoal, você que tá fazendo aniversário essa semana, vai o nosso remix de Zé Orlando. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, Camaragibe. Aê! Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Valeu, pessoal da Câmara Giba FM 87,9 lá de Alagoas. Parabéns pra você. É isso aí. Então nós vamos tocar Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista, pedido da Cícera. Depois eu vou atender aqui o pedido da minha amiga Nieta Campelo, lá de Pentecoste, Ceará. Pediu qualquer uma da Magníficos, né? Banda Magníficos. Vou tocar essa aqui, Fora de Mim. E depois, ainda nas homenagens ao glorioso Silvio Santos, vou trazer Alípio Martins, Silvio Santos é tataravô. Eu não entendi o propósito dessa música, mas eu achei ela legal e vou tocar aqui porque tem o nome do patrão e é do Alípio. Pô, Alípio Martins é um dos grandes nomes da música brasileira. Então, essas três carimbadas: Elis Regina, Magníficos e Alípio Martins, a nossa bodega do Maguila, uma verdadeira salada musical no seu rádio. E daqui a pouco eu tô de volta. Caí. Maguila, oba! Bye. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Flávio Cavalcante é da pesada, é vovô. Haroldo de Andrade é gente boa, é vovô. Paulo Barbosa é gente fina, é um amor. Silvio Santos é tataravô. Silvio Santos é tataravô. Chacrinha, gente minha, é vovô. Paulo Giovanni é uma parada, é um amor. José Fernandes não tá com nada, é um horror. Silvio Santos é tataravô. Silvio Santos é tataravô. É vovô. Gente minha, é vovô. Paulo Giovanni é uma parada, é o amor. José Fernandes não tá com nada, é o horror. Silvio Santos é tataravô. Silvio Santos é tataravô. É vovô. Martins, outro que é eterno também, Silvio Santos é tataravô. Antes eu toquei Banda Magníficos Fora de Mim, pedido da Nieta lá de Pentecoste, Ceará. E ainda, abrindo a sequência, nós tocamos Elis Regina, o bêbado e a equilibrista, pedido da Cícera de Alagoas. Pois é, meus amigos, agora eu vou de intervalo. É só o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso, 2 minutinhos. Na volta, o que nós vamos fazer? Eu vou dar aqui o meu obituário, né? Vou falar um pouco da minha relação com o SBT, com o Silvio Santos. E vamos tocar mais música também, né? Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa. Aproveita o intervalo e já manda sua mensagem. Nosso zap é o DDD 89-999-92-7022, tá certo? 89-999-92-7022. É muito 9? É, mas vai dar certo. Então, 2 minutinhos e já que eu tô de volta. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nossa, na nossa Bodega do Maguila para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila. Se você ainda não nos segue, siga arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. Galera de Fronteiras Piauí, Eliana Brito, Beli Show, toda o pessoal aí da Fronteiras FM, alô Tony, saudades meu amigo, aquele abraço. Galera também da Taperuaba FM 98,7 de Taperuaba, Sobral, Ceará, Campos FM 105,7 de Cristino Castro no Piauí, o Ricardo, a Josi também, dois grandes nomes aí da Libras, né, em Teresina, Piauí, aquele abraço. Pessoal também do perfil da Esporte Verona, é, Verona FM, FM Verona 87,9 de Teresina, Piauí, agora também junto com a gente. Rádio Monte Santo, Rádio Barra Web, lá de Barra, na Bahia, João Batsou Neto, deixa eu ver quem mais aqui, meu amigo Francisco, lá de Bacabal, Maranhão, pessoal da Divino Web Rádio e da Forrozeiro Web Rádio, Gênio Ninha, The Catholic 4IHS, Flávio Mourão também, Glauber Rocha, siga a gente lá no Insta, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. O que é que nós vamos fazer agora? Eu disse, né, que eu ia fazer meu obituário. Pois bem, meu eu-obituário, melhor falando, né? Porque eu falando rápido o pessoal não entende. Eu, particularmente eu não era muito de assistir o Silvio Santos porque eu não tinha o controle do controle da TV lá em casa, né? Minha primeira experiência com o SBT era assistir o Disney Club, que passava de manhã. Só que aí tinha um pequeno problema. Eu tinha um trauma, inclusive, porque 11 da manhã em ponto entrava a programação local, cortava todo o desenho pra passar o Frango Dançante. Era isso que passava. E assim, como eu disse, domingo a gente não via Silvio Santos, né? Minha avó via, mas a gente lá em casa não, porque minha mãe só deixava direto no Fantástico, né? Mas Silvio Santos mesmo, o primeiro programa que eu lembro de ter visto do Silvio foi o Roda Roda, né? Que inclusive hoje é meu programa favorito, né? Tá muito bem representado lá pela Rebeca, que eu acho, opinião impopular, atenção, Rebeca Bravanel tem muito mais carisma que a Patrícia. Era pra ela estar no lugar da Patrícia no programa Silvio Santos, sinceramente. Depois que eu vim ter acesso à internet, eu vim conhecer mais os programas antigos dele, as pegadinhas, né, que fizeram sucesso. Produção! Produção! Tá me batendo aqui, produção! E mesmo que digam, hoje em dia, que é que vê TV aberta, o negócio é a internet, o futuro é a internet. Você pode não ver, mas também você não pode generalizar pela sua bolha, pelo seu mundo. A importância que a TV, tanto em fatia de mercado como em audiência, a importância que a TV tem hoje, e o rádio também tiveram e tem, tanto para gerações antigas como para as atuais, é imensa. A internet, ela existe? Existe. A internet é uma realidade? É uma realidade, mas não é democrática para todo mundo. A TV é. Quem não tem uma TV em casa? Mesmo que não ligue. Não é verdade? E independente de você ir ou não com a cara do Silvio, por razões políticas ou qualquer outra coisa, não dá pra negar que o cara mudou a forma de se fazer comunicação no Brasil. Trouxe formatos populares, trouxe novelas populares, trouxe programas de auditório, comunicadores, revelou muitos comunicadores, muita gente boa, muita gente ruim também, é bem verdade, nem todo mundo acerta, mas foi uma quebra de paradigma. E isso a gente tem que admitir e agradecer ao senhor Abravanel, ao Silvio Santos, por ter nos proporcionado isso. Né? Já tava velhinho, o cara não tava nem mais gravando o programa direito, mas a gente vai ficar com essa imagem dele mesmo, da alegria, né? Do carisma que ele passava, da animação, das músicas, da dança, das piadas de gravadora Cometa, né? A gravadora Cometa, onde o cara toca, agora eu esqueci. Mas enfim, né? É, não tem palavras pra descrever Silvio Santos. E assim, foi meio zoado porque ele nos deixou 2 dias antes do SBT completar aniversário. Dia 19, agora de agosto, o SBT completou 43 anos. E quando a gente fala de SBT, a gente não pode falar de SBT sem citar duas coisas. Chaves e Hebe Camargo. Né? Porque a Hebe passou mais de 20 anos no SBT. Antes dela falecer, ela tinha assinado a renovação do contrato, ia voltar para o SBT, não fosse essa fatalidade. A dama da TV brasileira também marcou aí as telas do Silvio brincando de televisão, que o pessoal disse que é a sigla do SBT. E Chaves também, né? O próprio Silvio trouxe Chaves pra cá pro Brasil, Chaves, Chapolin. Ninguém acreditava que ia dar certo, nem os próprios dubladores achavam que ia dar certo, mas o Silvio acreditou, porque era um negócio simples, uma fórmula simples, que deu certo e hoje angaria fãs por todo o país, e eu sou um deles, né? Então vamos trazer aqui, desenterrado, fundo do baú, que não é o da felicidade, duas carimbadas. Uma da Hebe. Você sabia que a Hebe era cantora? Ela começou como cantora, pois é. E ela vai cantar pra gente Quem É, Que Lhe Cobre de Beijo. Melhor que eu cantando é só a Hebe. E depois, vou trazer Dona Florinda e Professor Girafales cantando Quando Me Dizes o Segredo Que Te Quero. É aquela lá mesmo do episódio do Carrossel do Chaves, né? Muito bem. Então, essas duas carimbadas, Hebe Camargo e Dona Florinda e Professor Girafales. Não quer ir tomar uma xícara de café? Não será muito incômodo? Ah, claro que não. Pode entrar. Depois da senhora e mais uma sequência de ouro direto da vitrolinha da Bodega do Maguila, em homenagem a Silvio Santos, em homenagem ao SBT, em homenagem a a televisão brasileira, a mídia brasileira, que deve muito a este homem. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí não. Quem é que lhe cobre de beijos? satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Quem é que esforços não mede quando você lhe pede uma coisa qualquer? Beijos satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Toda florida, vamos dançar. Quando me dizes em segredo que me queres e teu olhar de amor repousa em quem te quis, eu sei que nada se compara neste mundo e que somente ao teu lado eu sou feliz. Quando te digo em segredo que te quero e que morro de amor sem te encontrar, isso é verdade, pois é tudo que eu desejo, porque sem ti sei que feliz não posso estar. Tua presença me encanta, a tua voz e o teu calor. É tão doce esse teu olhar, envolvente é o teu amor. Por isso quero que a fortuna que me brinda com a doçura desse tílio e dessa paz perdure sempre aquecendo nosso ninho, e que me queiras cada dia mais e mais. Desculpe, professor Girafales, eu acho que pisei no senhor. Oh, não se preocupe, dona Florinda. Foi como se uma mariposa houvesse pousado no meu pé. Por isso quero que a fortuna que me brinda com a doçura desse tílio e dessa paz perdure sempre aquecendo nosso ninho, e que me queiras cada dia mais e mais, e que me queiras cada dia mais e mais, e que me queiras cada dia mais e mais. Dona Florinda e professor Girafales, Marta Volpiani e Osmiro Campos cantando pra gente Quando Me Dizes. Antes eu toquei Hebe Camargo, Quem É? Quem é? Quem é que não sente saudade de Silvio Santos? Quem é que não vai sentir falta do homem do baú, do patrão, de tudo que ele representava no SBT, na mídia brasileira? Não é verdade? E é com essas, meus amigos, que a gente tá chegando ao final do nosso programa, da nossa bodega do Maguila de hoje, né? Eu sei que o nosso programa é um programa da alegria, é um programa mais descontraído, mas não tinha como a gente não fazer essa bodega hoje mais em tom de homenagem, né? Porque eu admiro muito ele, acredito que você também admira. Talvez até tenha saturado um pouco todas as TVs e rádios falando direto de Silvio Santos toda semana, mas toda e qualquer homenagem para ele ainda será o mínimo que nós possamos fazer, não é verdade? Então, vamos levar essa imagem alegre dele, essa imagem de carisma, de bom humor, né, de bons programas que ele proporcionou pra gente. E o que, que eu vou dizer agora? Semana que vem a gente tá aqui de volta, sim, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá. Redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem também o Instagram aqui da nossa bodega, ó. Você já segue? Ainda não? Pois siga! @ Bodega do Maguila no Instagram, @ Bodega do Maguila, estamos com 482 seguidores e eu quero chegar até os 500 ao fim do ano. Posso contar com você? @ Bodega do Maguila no Instagram e o nosso site, Bodega do Maguila. .com.br, onde você se inscreve para participar do Quem Quer Ser um Endividado. Muito bem! Agora, antes da gente encerrar, nós recebemos a notícia do falecimento também da Diana, cantora Diana, uma das grandes cantoras aí da década de 70, que inclusive muitas das músicas dela de sucesso foram compostas por ninguém mais, ninguém menos que Raul Seixas, Raulzito, pois é. E ela estava com 76 anos, meio afastada da mídia, mas ainda fazendo shows, né? Ainda rememorando a sua obra de uma vida toda. E para homenagear, não é que a gente está homenageando em menor escala, não, é porque realmente a gente foi pego de surpresa, a gente encaixou aqui de última hora. Mas para homenagear, nós vamos trazer aqui A Canção dos Namorados, cantada por Diana, a nossa forma de homenagear também essa grande artista que nos deixou nessa semana, mas o seu legado continua eterno, tá certo? E é com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. E aí, ó, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora! Valeu, galera! Cuidem-se! Passeando em um jardim, eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção que minha voz perdi. E com certa timidez de mim se aproximou. Para ir a uma festa, você me convidou. Fiquei feliz, sim. Apaixonada, eu te amo e quero ser. Horas e 59 minutos. Tá chegando a hora da festa de aniversário da sua Rádio Verona, dia 21 de setembro, no Clube dos Cabos e Soldados, na Pissarra. atrações confirmadas. Marquinhos Pajeú. E Os Brasinhas, tocando o melhor da Jovem Guarda pra você. Garanta já sua mesa no valor de R$100. Maiores informações, 994-83-0952 ou 999-71-4197. Festa de aniversário da sua Rádio Verona. Você não pode ficar de fora. Inflé, Os Brasinhas. Drogarias Aliança, há 19 anos cuidando da sua saúde. Que as Drogarias Aliança é o lugar de comprar barato, isso você já sabe. Mas agora você tá melhor lhe atender na Avenida Principal do Promorá. Uma na quadra 33 e a outra na quadra 26, em frente ao Colégio Domício Magalhães. Drogarias Aliança, o seu estabelecimento de saúde completo. Balconistas capacitados, farmacêutica clínica e agora exames. Vá lá e confira. Sabe qual é a boa do dia? Comprar muito mais barato com as ofertas Paraíba. Samsung Galaxy A05 128 GB, R$79,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256 GB, R$149,90 mensais. Tá muito barato. Smart TV AOC 32 polegadas, R$109,90 mensais. Corra pra loja e aproveite centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Pra comprar com economia, sou mais Paraíba. Sua conexão vai esquentar com a mega promoção da Hora Telecom. É para aumentar a temperatura. Assine 600 mega por apenas R$99,90 e divirta-se a noite toda. E para a alegria da família toda, você ainda ganha assinatura da Paramount Mais e Watch TV. Aproveite antes que essa promoção incendiária acabe. Consulte condições. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O objetivo dos Alcoólicos Anônimos continua o mesmo, que é ajudar na recuperação de outros alcoolistas, pois só alguém que passou por situações semelhantes é que consegue compreender de verdade o que o outro está a passar. Assim, o objetivo do AA é acolher os novos alcoolistas. Para maiores informações, telefone 3221-8112 ou acesse aapiaui.org.br. Fisioterapia Santa Luzia Promorá, que atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 horas da tarde, está atendendo pelos seguintes planos: SUS, IAPEP e IPMT. A Clínica de Fisioterapia Santa Luzia fica localizada na quadra 90, lote 8, Casa B, próximo à Igreja Católica. Divulgue essa boa notícia. Clínica de Fisioterapia Santa Luzia, mais um projeto da Fundação Viver com Dignidade. Apoio Rádio FM Verona e Voz do Promorá. Nove horas e quatro minutos. 9:04. Bahia Cred, essa é a oportunidade que você esperava. Crédito de 5 a 300 mil, com as melhores taxas de juros do mercado e prestações que cabem no seu bolso. Para compra e reforma de imóvel, compra de automóveis utilitários e particulares e capital de giro para pagamento de dívidas. Trabalhamos com público em geral e trabalhamos também para negativados. Consulte-nos, WhatsApp 075-999-82-2599. Repetindo, 075-999-82-2599. Não cobramos taxa de entrada. Na Gebelli Variedades você encontra produtos para presentes para qualquer ocasião. Material para escritório e escolar, cadernos capa dura, marca-textos, canetas, estojos, coleção de lápis de cor Turma da Mônica, jogos educativos, brinquedos variados, carteiras masculina e feminina, artigos religiosos, canecas de porcelana e alumínio, flores artificiais para decoração, coroa para o dia de finados, aviamentos para costureiras e jarros decorativos. aplicativos. Aceitamos encomendas de café da manhã. Aqui na GBL Variedades, oferecemos sempre o melhor preço em todos os nossos produtos. GBL Variedades, na Avenida Juarez Távora, quadra 57, casa 2, próximo ao Mercado Público do Parque Piauí. Venha e faça-nos uma visita. O seu paizão merece um super presentão. Por isso, as Lojas Dragão têm promoções imperdíveis para você presentear o seu pai no mês mais que especial. Carteira de couro Marjorie por apenas R$ 41,90 à vista. Sapatilha Comparini por apenas R$ 66,90 à vista. Calça jeans Virijac por apenas R$ 109,90 à vista. Camisa Polo Virijac por apenas R$ 54,90 à vista. Vá correndo comprar o presentão do seu paizão nas Lojas Dragão. Rui Barbosa 143 Centro. 32 15 20 50. De tempero. Então conheça o Comercial Tempero em geral. Tudo para você, varejista e atacadista. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Venha e fale com o seu Manuel Eliseu ou a Dona Ana. Comercial Tempero, Avenida Henrique Carvalho, 5000, CEAP, Box 23. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Por muitos anos, duas empresas, Cenet e MIT, trouxeram inovação e conexão ao Piauí. Com muita dedicação, elas se destacaram em um mercado competitivo. Hoje, temos o orgulho de anunciar uma nova era. Cenet e MIT se uniram para formar a Solar Telecom, representando união, inovação e sustentabilidade. Atendendo Teresina, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil e Curralinhos, a Solar Telecom está presente para transformar a vida de nossos clientes há 16 anos. Oferecemos mais do que internet. Oferecemos conexão e soluções para o dia a dia, sempre com prestatividade e cuidado. Nosso propósito é transformar vidas através da internet. Acreditamos que a conexão vai muito além de dados e tecnologia. É sobre unir pessoas e facilitar o cotidiano. Nossa nova identidade visual mantém as cores que simbolizam nossa história. O verde e azul, refletindo a continuidade e a evolução. Solar Telecom, internet que transforma. A Zona Sul agora pode dizer que tem um cartório só seu. O sexto ofício de registro civil de pessoas naturais de Teresina foi inaugurado em abril deste ano, com atendimento de excelência. Lá você vai poder fazer a sua habilitação de casamento, registro de nascimentos e óbitos e ainda solicitar segunda via de sua certidão de nascimento ou casamento para qualquer cartório do país. Visite-nos no Conjunto Parque Piauí, na quadra 71, número 11, próximo ao Escola Jockey, WhatsApp 869-8165-6666. Siga nosso Instagram, @cartorio6rcpn, e confira nossas novidades. Tá chegando a hora da festa de aniversário da sua Rádio Verona, dia 21 de setembro, no Clube dos Cabos e Soldados, na Pissarra. Com atrações confirmadas, Marquinhos Pajeú. E os Brazinhas, tocando o melhor da Jovem Guarda pra você. Garanta já sua mesa no valor de R$100. Maiores informações, 994-83-0952 ou 999-71-4197. Festa de aniversário da sua Rádio Verona. Você não pode ficar de fora. Isso é os Brazinhas. Nove horas e nove minutos. CYN 973, canal 200, operando na frequência 87,9 megahertz. Verona FM, Teresina, Piauí. 87,9.